Portal do Arrocha. Rapaz, essa música, hein? Além, nossa senhora. Quase eu apanhei ontem, viu? Sucesso, meu parceiro, cachorro pro brega, hein? Hoje eu tô com medo, sim. Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim. Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo, sim. Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim. Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim. Oh, meu amor, não faz assim. Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim. Oh, meu amor, não faz assim. A mulher se zangou, se ficou com raiva de mim. Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim. A mulher se zangou, se ficou com raiva de mim. Aí quase apanhei, viu? Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim. Ó, meu amor, não faz assim. Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim. Ó, meu amor, não faz assim. Meu parceiro, meu motorista estourado, Wilson. Isso é moral. Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo, sim. Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim. Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo, sim. Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim. Pegando no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim. Oh, meu amor, não faz assim. Eu vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim. Oh, meu amor, não faz assim. A mulher se zangou, se ficou com raiva de mim. Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim. A mulher se zangou, se ficou com raiva de mim. Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim. Eu vou pegar no guaxinim, eu vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim. Oh, meu amor, não faz assim. Eu vou pegar no guaxinim, eu vou pegar.